Pick up, the wind is 160 degrees, 8 knots. Clear takeoff. Any restriction after takeoff? After takeoff, complete Momo departure, climb into 390, okay? Okay, 390, Momo departure, 1208, rolling 10, 054, obrigado. Good. Yeah. Mike Alpha Hotel, tá autorizado agora a fazer seu reboque da 8 para a área remota, é isso? Positivo, da 8 para a remota, posição 12. Ok, tá autorizado, me escuta. Airborne at 26, call 120, decimal 8. Zero eight, Europa, zero eight, por favor. Call 1208, good trip. Good evening. Europa, 084, climb to flight level 390, radar surveillance. Europa, 084. Azul 4209, chama Centro Recife, frequência 1251, alterno 13325. O ouro, confirma alternado para o 4209? 13325. 251, 3325, obrigado, boa noite, 4209. Boa noite, da 3178, complete a final, chame turno no 862. 118, decimal 6, 3178, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Ações da Serra, Santos 3178. Sente livre pouso, 3178, vento 160 graus, 8 nós, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, Santos 3178. Para o taxo total 9908, POP 03, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alternando galeão. Está livre o táxi, o total e até o ponto de espera, chamando para a decolagem. Sente, autorizado o táxi até o ponto de espera, retornaremos para a decolagem. B224, aguarde para o pushback mais um minuto, a aeronave da Total que vai passar aí atrás agora, após ela, inicia o pushback, ok? Puxa Xené 6224, Turing. Sou Xené 6224, Turing, câmbio. Guarde a passagem do total que tá, já taxiando 727, após ele pode fazer isso, taxa. Afirmativo, após a passagem do total, está autorizado o seu pushback e chamada para o táxi 6224. Tô vendo? Vento 1 no 60 graus, 8 nós. Vento 3, 2, 3. Pode espera da 10 total 9908. Autorizado ali, Mateus, 9908. Autorizado ali, Mateus, 10, total 9908. Salas 31, no livro à direita, táxi via Alfa e chameante da Juliette, mantenha a minha escuta. Táxi direita Alfa, antes da Juliette, mantenha a Sou Tan 3305. 3605, prossiga. Tá com Bravo, Recife. Tá por um minuto. Guardando, precisa. Livre decolagem, 9908. 1960 graus, 1960. Livre decolagem. Para o táxi da Xané 6224, PLV 62, 2 horas e 20 de autonomia, alternando Recife. O Xané 6224 está autorizado táxi à direita, chama pronto para decolagem. Autorizado táxi à direita, chamada para decolagem 6224. O 9908 é qual os 34 com 3208? 1208, total 9908. Pushback, acionamento 5972 da Rio. This is Tenor frequency 126, decimal 85, it's on level 12545. 12685 and able 125.5, Europa 0845, thank you. 12545 detect. Standby frequency 12545, bye. Bye. 78 esquerda autorizado para área remota, ok? Patch 1 área remota. Esquerda, patch 1 área remota, o 3178. 908, sobe e mantém o nível de voo 320, vigilância radar. Subindo para o 320, vigilância radar total. Filha da pronta. Direto da EL, total? Autorizado, total 9908. Gente. E a Torisk 58. Decora Delma 0 com curva à esquerda na saída Puca. Transição Aracaju. Aciona 51 no 62, controle 208. Recife via 258, 330, Puca, Aracaju. 162 no transfone, 208, Salvador 3600, boa. 124, decola os 37, controle 208. 1208, acho que não é 624, boa noite. Salvador, boa noite, Oxinéia 6224, decolou, saída lotar. Oxinéia 6224, contato radar. Sobe, mantém nível de voo no 90, vigilante. Salvador, tá 3600. 3600, identifique, chegada mar e desça ao 050. Perdeu contato com o Recife, podia avisá-lo, por favor? Esquenta não, chefe, é normal isso aí nesse setor. 190 autorizado, Oxinéia 6224. O 624 tem condições de executar a saída PUC? Confirma a saída pro 624? Saída PUC, só tem condições de executar? Afirmativo, 624. Ciente. Foi Aracaju, 624. Confirma 624? Voar Aracaju. Tá presente Aracaju, 624, grato. Guarulhos. Autorizado Rio até o Ponte Espera, via Pátio Índia, chame pronto a decolagem. Pátio Índia, Ponte Espera, chamarei 5972. controle Salvador, China 6234, solicita nível final 130. Autorizado. Obrigado, 6234. Espera, 1-0, 5972 autorizado, alinhar e decolar, 160 graus, 10 mais. Alinhar e decola, 5972. Salvador, voo 10074, puxa o acionamento na 02. Zero 7402, autorizado, chame táxi. Semana para o táxi. ...9908, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 13325, boa noite. Boa noite. 3600, autorizado 2000 pés, o ajuste no 019. 2000 pés, ajustado 2019, 3600, obrigado. Controle? Sim, ativo, decolagem 42, controle 20, decimal 8. 208, obrigado. Alô, Alexandre, Salvador, Rio 5972, decolou, sua escuta. Salvador, Rio 5972. 5972. Afirmo, senhor. Decolou sua escuta, fazendo um curva à direita, desviando formação. Assim que possível, o senhor está autorizado a voar Eudes e subir restrito ao 360. Eudes 360, 5972, obrigado. 600 da TAM autorizada final no zero. Autorizado final no zero. 3600, obrigado. para o táxi 1074 com 189 a bordo, alterna Galeão com 4 horas. Libre o táxi, chame no ponto de espera pronto para decolagem. Câmara pronta. 513325-5972, boa. Boa. Lisota 3600. 3600, completo final. Chame Torre, 1186. 86, boa. Canaima 224, chama o controle Aracaju em 1203. 1203, Canaima 224, grato, boa noite. Boa noite. Na pista 10, ILS, Campolista. 6600, cheque trem, autorizado pouso pista 10, vento 1,60 graus, 62 anéis. Trem baixo travado, livre pouso, senhor, obrigado. Pronto, no ponto de pernar, 10 gol, 1074, dá um prato na chão. Afirmativo, mantém a posição. Mantém. Táxi. O Gol 074 autorizado, ele é mantendo zero. Mantendo zero, nosso 074. Só no 5-1, no livro à direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette, mantenha a escuta. Alfa antes da Juliette, escuta, o 3760. 074, livre decolar, 160 graus, 8 nós. Livre decolar de 90, voo 3305, tendo 132 a bordo, 3 horas e 30, alterna Natal. Autorizado 3305 via Pátio Índia, chamando Ponte Espera Prontos. Pátio Índia, porta Ponte Espera Prontos, 3305. Da Juliette, o da 3600. 3600, observe a passagem da aeronave da companhia, que está saindo para decolagem após zero esquerda, portão 9. Positivo, após o tráfego da companhia, autorizado ingresso, portão 09. 2074, decolou 53, controle 208. 208, boa. Controle, gol 1074. 1074, sobe e mantém o 360, serviço de vigilância. 360, 1074.